A simplicidade dos elementos bíblicos. O óleo, a água, a semente, os frutos, a terra do meu coração. Eu mesmo já fui um dos que olhou para o missionário na televisão. Põe um copo de água. E ora, agora bebe a água. E um dia o Senhor falou comigo, você não sabe. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe o que, que ele está fazendo com toda simplicidade, mas tomado de fé verdadeira. E nós vamos perdendo alguns elementos da palavra de Deus. O óleo. Me unja com óleo, Senhor. Não precisa nem ser o olhinho que tem aqui no vidrinho da igreja. De repente, um entendimento puro. Senhor, se o teu óleo vier sobre mim, descendo da minha cabeça até a ponta dos meus pés, Senhor, isso será bênção demais na minha vida. Derrama do teu óleo sobre a minha vida. Ou de repente, me unja. Eu quero ser ungido. Porque o óleo do Senhor é um elemento que traz um significado da manifestação poderosa do Senhor Jesus. A água é o elemento da palavra. A semente, como Jesus usou os elementos simples. Os frutos, a terra do meu coração. E a gente começa a entrar numas expressões, irmãos, que talvez tenha que ser assim, uma pessoa mais humilde, né? Uma pessoa mais humilde, assim, ele aceita essas coisas, ele... Eu vou ficar falando a terra do meu coração? Eu vou ficar, Jesus, paizinho? Ah, toma jeito. É que o irmão fica lá, paizinho. Irmão, como nós precisamos ser simples em alguns elementos que Deus pôs na palavra. Como nós julgamos, como nós somos tão complexos, tão cheios de coisas, de pensamentos, de ideias, e nós menosprezamos muitas coisas. Duas palavras, que são elementos bíblicos, a coroa, são duas palavras que me despertaram muito, porque nesses dias eu estava conversando com o pastor Edésio em Porto Seguro sobre isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, que... Se guardarmos a palavra e perseverarmos, ninguém nos tomará a coroa. Você e eu teremos uma coroa nos céus. Mas que expressão mais simplória. Você crê nisso mesmo, irmão? Esse negócio assim, coroa no céu. Você crê? Céu. Os crentes creem, eu vou para o céu. Crente que vai para o céu, que coisa, gente, que, como é que uma pessoa pode ser assim tão ignorante, né? Tão limitadinha, né? Então, essa coisa, crente é um negócio realmente para assim, as pessoas intelectualmente mais, né? Quantos dizem isso? Porque realmente é difícil você ficar acreditando que tem uma coroinha para você, tem uma coroa. E se você estudar, o Senhor vai mostrando que, olha, tem algumas pedras preciosas que vão estar nessa coroa. Quê? Pedra preciosa? Para que coroa com pedra preciosa, gente? Não precisa disso, não. Se eu estiver no céu, já está bom demais, está bom. Mas, irmão, a Bíblia diz que há um elemento que é uma coroa que o Senhor tem preparado para mim. E se eu não for simples, eu não vou acreditar nem nesse negócio de coroa. Você quer ver dificultar mais? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmão, quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca, e na pedrinha branca está escrito o seu novo nome. Vou crer numa pedrinha? Receba a pedrinha branca? Isso é uma coisa da igreja pentecostal, um negócio lá daquela da pedrinha branca. Ah, não, isso aí não. Eu gosto dessa igreja, e pastor não vem com esse negócio de pedrinha branca, não, porque eu só vim nessa igreja aqui, que aqui é tudo mais light, aqui é um negócio assim mais elitizado, aqui é uma coisa assim mais, né? Não tem essas baboseiras assim de crente, não. Irmão, Eu e você somos desafiados a uma vida de disciplinas espirituais tão simples que a gente começa a entender o que Deus está dizendo aqui. Não significa que está certo alguém que vem vendendo pedrinha branca com nome. Não significa que está certo você usar qualquer um desses elementos como um amuleto espiritual. Não. Mas eu preciso levar uma vida mais simples. De tal forma que o Espírito do Senhor comece a me ensinar algumas coisas simples da sua palavra. E tão ricas, tão belas. Simplicidade das parábolas de Jesus. Eu separei aqui entre mais de 40 parábolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A parábola do filho pródigo. A gente lê a historinha, mas é uma historinha. O pai estava lá com dois filhos, e um filho resolveu ir embora, e o filho pediu, pai, dá-me minha herança, e o pai repartiu a herança, e o filho foi embora, e gastou tudo. Parece uma historinha para a escola infantil. Mas se eu e você começarmos a andar com simplicidade nas disciplinas espirituais, nós vamos começar a ver estas parábolas que Jesus contou como algo poderosíssimo de Deus sobre a nossa vida. Algumas falam muito sobre nós. Na parábola da grande ceia, o homem disse aos seus servos, saiam e convidem as pessoas para elas desfrutarem do reino, para elas desfrutarem da mesa. E quando o servo voltou, disse, cadê as pessoas? Não quiseram vir, Senhor. Não quiseram vir? Não quiseram. Então chame os pobres, chame os aflitos, chame as pessoas que estão lá na sarjeta, dê roupas a elas, e eu vou celebrar a minha ceia, a minha festa com estes. Irmão, quanta gente tem tudo de Deus, mas prefere ficar em casa, preferem a novela, preferem a TV, preferem a festa, preferem tudo. O Senhor está dizendo, eu estou colocando diante de você uma mesa. Eu vou te fazer um ministro. Eu vou te levantar. Eu vou te dar graça, unção, poder. Eu vou te manifestar. Eu vou manifestar em você o meu poder. E você vai se manifestar nesta terra como servo do Deus Altíssimo. O Senhor vem com uma parábola simples e diz, cuidado. Porque eu posso fechar as portas para você. Pode passar o tempo da minha visitação na sua vida. E eu ponho qualquer um, o macumbeiro, prostituta, o ladrão, que está na sarjeta, no seu lugar. Irmão, como as palavras têm poder, parábolas do Senhor, que a gente só vai parar para prestar atenção nelas se a gente tiver uma vida de simplicidade na disciplina espiritual. Uma simplicidade no testemunho pessoal. Mas se lá no meu trabalho eu falar assim, Jesus fez isso, o pessoal já começa a rir, a criticar, eles já não gostam quando eu falo, não vou, eu falo, ah lá, o Bíblia. Poxa, que honra ser chamado de o Bíblia. Você está dizendo que eu pareço com Jesus? Você está dizendo que eu expresso a palavra de Deus? Que honra. Mas muitos têm vergonha de chegar e dizer, Jesus fez assim na minha vida. A gente ouve as pessoas ao nosso redor contando todo tipo de loucura, todo tipo de problema. A gente ouve as pessoas à nossa volta recorrendo a todo recurso aí que o maligno traz nas trevas, no engano. E a gente não é capaz de dizer assim, Jesus fez isso na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Porque às vezes a gente precisa assim, de uma coisa mais, assim, mais impactante. Tinha que ser uma coisa assim, né? Uma coisa assim que de repente a pessoa ela caísse por terra, ela ficasse assim, completamente anestesiada, um anjo, ou de repente se eu levo num culto, mas não pode ser naquele culto, porque aquele culto não, lá não, lá tem pouca gente, não pode ser, porque o pastor daquele, não, aquela pessoa, e aquele louvor lá, as pessoas vão achar, não pode ser, tinha que ser uma coisa assim, de repente o Benihim viesse, então eu levar no culto o Benihim, ou se de repente, olha, se viesse um Marcos Witt no louvor, aí eu posso levar, porque aí vai ter um. O Senhor quer que eu e você sejamos simples para virar para as pessoas e dizer, a Bíblia diz que Jesus faz isso Isso, isso. E o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Ah, mas eles não creem. A palavra do Senhor é poderosa. E a simplicidade do reino faz com que o Espírito do Senhor chegue aonde nenhuma intelectualidade chega. Aonde nada dessa complicação do mundo chega. Simplicidade nos relacionamentos com os irmãos. Em Filipenses, Paulo escreve assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, ele é superior a mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso achar que o que eu sei é melhor do que o que ele não sabe. Eu preciso andar assim com meus irmãos, simplicidade para andar com os irmãos. Como o Senhor tem me ensinado isso, irmão? Porque se você falasse, me perguntasse, como é que você quer tocar e ministrar louvor? Eu vou dizer, eu quero um baterista, eu quero um baixista, eu quero um guitarrista, eu quero os vocais, mas assim, tem que ser a afinação pura e os melhores músicos, porque não dá para eu ficar tocando com um aprendiz. Ele atrasa, ele dá a nota errada, ele não tem a mão firme. E o Senhor vem e diz assim: filho, agora você vai tocar com o seu filho, que está aprendendo a tocar. E você vai se submeter a isso, você vai baixar a sua bola e vai passar um tempo tocando com o seu filho, que ainda está aprendendo a ter o ritmo, a dar as notas certas. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a ser simples nos relacionamentos. E não tem outro jeito, senão eu te colocando em comunhão com os irmãos, para você reduzir seu passo, para você baixar sua bola, para você mudar seu ritmo e andar ao lado dos irmãos. Ah, não, mas eu tenho... Não posso, tem muita coisa. Não. Mas o Senhor quer que eu e você... Eu não posso dizer, irmão, que isso é fácil. Tem que renunciar o tempo todo. E não apenas como exemplo do meu filho que está crescendo e está tocando melhor do que eu toco. Quando eu tinha 14 anos, quando ele tem, eu não tocava no teclado como ele está tocando. E até hoje eu não toco bateria como ele está tocando. Ele vai além. Mas eu tenho que aprender a andar no passo que ele está hoje. Nós temos que aprender a andar no passo que o nosso irmão está. Nós temos que aprender a andar com as limitações e os defeitos que cada irmão tem. E sermos canais do Senhor para orar por ele, para abençoá-lo, para investir na vida. O Senhor vai dar sabedoria. Isso não é uma oportunidade para alguém aproveitar. Isso é um princípio de sabedoria na vida do corpo. Eu preciso ser mais simples nos meus relacionamentos. Dentro de casa. A gente vê muita coisa poderosa fora de casa. A gente vê pessoas na televisão, lá na empresa, sendo supermans, sendo astros e estrelas. E a gente conhece as pessoas que temos em casa. E a gente é capaz de valorizar as pessoas lá fora, mas não é capaz de valorizar a simplicidade das pessoas que estão dentro da nossa casa. E o Senhor quer nos ensinar a sermos simples, a ser simples, valorizando todas as coisas no relacionamento simples.